tamo aí, curtindo um som com os mano e várias mina, do jeito da quebrada, Distrito Garcia. Segue firme com quem é, na fé e fica de boa. Tem quem tá na brisa, mas não fica à toa. Cheio de esquema e rolê na boate, só fazendo liga. Conexão malandragem. A noite traz dinheiro, dinheiro traz prazer. A mais bela acompanhante, o respeito, o poder. A mais nova geração, disposição, sem piedade. Lei da sobrevivência e sinceridade. Prossegue o movimento, só pra quem tem talento. O lucro é de 80 a cada 20%. Cote 1, cote 2, cote 3. Ficou ligeiro no enquadro, não foi dessa vez. Mas foi, naquela rodou mais um mano. O doido era de fora, meio estilo cigano. Chegou chegando, agitando o movimento. Quando foi sair voado, casinha nem deu tempo. É, cotidiano nesse mundo sempre traz sueiro. É tudo pelo prazer, pelo dinheiro. Prazer da carne sempre cai em tentação. E sabe que tá escrito: só Jesus tem a salvação. Libertação de todos os demônios, depressão, encosto. As noites sem sono. É, parceiro, esse é o jeito da quebrada. Como é que é, doidão? É de boné e calça larga. Então vai, vai, vai. As conexão. Vai, vai, vai. Aí, ladrão. É, parceiro, esse é o jeito da quebrada. Como é que é, doidão? É de boné e calça larga. Então vai, vai, vai. As conexão. Vai, vai, vai. Aí, ladrão. Vou pra ser assim que é, ainda tamo em pé, acreditando no Messias, Jesus de Nazaré. É, do jeito da quebrada nessa nova geração. É nós, vários moleque, o dia a dia na função. De ladrão comerciante, quem não é, não faz parte. Mas respeito prevalece e sabe da verdade. Porque tá em todas as famílias, melhores classes, filho de um empresário que fuma crack. É, faz parte do giro, é esse que traz o lucro. Já na periferia os moleque praticam o furto. Nem aí pra ninguém, é 100% maldade. Destrói tua família, invade tua privacidade. O diabo dá risada, seu nome é legião. Porque são vários apreciando a arte da fascinação. E essa fascinação pode crer furada, porque tem vários mano aí que ainda tá na parada. E essa curva é cabulosa, reduz a aceleração. Tem que ser braço forte, puxa o freio de mão e brecar, para, não é assim sossegado. Tem que mudar de conceito, às vezes é os truta ali. Dar mais valor pro que é importante, não só para o cifrão. Esse valor corrompe mente, mata alma e coração. Que já foi bom num dia e ainda puro quando criança, que tinha sorriso e no olhar um tom de esperança. Mas conforme a caminhada, logo vai, o tempo passa. Os olhares perdem brilho, o fogo apaga, vira brasa. E é desse jeito que a molecada tá crescendo. Tem na rua só o craque, nada preocupa o tempo. Então cuidado teu filho, cultiva o brilho do olho. Dá mais valor pro sorriso e não pro ouro. De touro, de touro, de touro, não puro, de touro, de touro, e não puro, de touro, não. É, parceiro, esse é o jeito da quebrada. Como é que é, doidão? É de boné e calça larga. Então vai, vai, vai. As conexão. Vai, vai, vai. Aí, ladrão. É, parceiro, esse é o jeito da quebrada. Como é que é, doidão? É de boné e calça larga. Então vai, vai, vai. As conexão.